Quando ela aparece, não sei o que acontece, não sei o que fazer pra que a gente feche. Deve ser essa, deve ser quando desce essa bunda tão sexy. Sexy, se quer um vagabundo, segunda, segunda atrás de um rap. Se quer um vagabundo, então desce, desce, desce, desce. Se quer um vagabundo, então desce, desce, desce, desce. Me diz como faz pra se ser minha só a noite me basta. Abriria pra nós dois uma garrafa, abriria pra nós dois duas aspas. Verba a gente rasga e fecha lá em casa. Cê me liga tipo MD, volta me ligar, falar que quer me ver. É que eu não ligo pras que vem dizer, mas força que o RG, o senhor de me envolver te mostra. Esquece as perguntas, a gente só tem agora, pode ser nunca. Sobe, desce, roleta russa, pele, pele, sua pulsa. E eu é que não canso até que você alcance, te dou até meu palco pra que você dance. E só precisava que ela me desse uma chance. Quando ela aparece, não sei o que acontece, não sei o que fazer pra que a gente feche. Deve ser essa, deve ser quando desce essa bunda tão sexy, sexy. Se quer um vagabundo, segunda, segunda atrás de um rap. Se quer um vagabundo, então desce. Quanto mais desce, mais eu fico alto. Do jeito que mexe, pecado de salto. Dá pra ver no seu rosto o medo do desgosto. Só que eu tô disposto a ser o oposto. Cansou de errar com os caras certos, vem cá acertar com esse cara errado. Sempre na estrada, mas eu tô por perto. Tudo fica bem melhor com ela de quatro. Seria tipo Bonnie Clyde, King A, JB. Ela me deixa crazy, sei que assinaria um 3-3. Curti boom bap, trap, trance, me ganha com bom lap dance. E convence com a boca, jura mágica. Ela é boa, pura prática. Quando ela aparece, não sei o que acontece, não sei o que fazer pra que a gente feche. Deve ser essa, deve ser quando desce essa bunda tão sexy, sexy. Se quer um vagabundo, segunda, segunda atrás de um rap. Se quer um vagabundo, então desce, desce, desce, desce. Se quer um vagabundo, então desce, desce, desce, desce.